comunicações mediúnicas. E, como foi dito, para haver a comunicação, precisa de alguns pressupostos, entre eles, um médium, que é o elo, que vai fazer essa ligação entre esses dois mundos, o mundo espiritual e nosso mundo terreno. E a mediunidade nada mais é do que esse intercâmbio que é feito entre esses dois mundos. E quando se fala de médium, mediunidade, a gente tem, às vezes, uma ideia um pouco distorcida, porque se faz disso algo sobrenatural. E talvez seja a coisa mais natural de que a gente saiba. Porque todos nós, de alguma forma, somos médiums. A questão é a abertura de mediunidade que nós temos e o nosso desenvolvimento que proporciona com que ela seja mais ou menos, esse intercâmbio aconteça mais ou menos. Mas todos nós temos essa faculdade, a gente poderia dizer assim. E até uma pergunta: alguém já viu alguma comunicação mediúnica? A gente fica pensando, mas é uma resposta simples, nós já vimos, todos nós já vimos. Isso aqui é uma comunicação mediúnica. Esse livro, entre outros tantos, ele foi ditado através desse exemplo que eu dei de médiuns, de mediunidade, de comunicação. É simples. A questão, para a gente tentar desmistificar e saber como é que ela acontece e como que todos nós somos médiuns, a gente pode pegar o exemplo desse rádio aqui. As ondas mentais, ou até as ondas da palavra, da voz, nós não enxergamos elas. Mas a gente sabe que elas existem, nós estamos escutando, e em algumas situações, os livros nos comprovam, a ciência nos comprova da existência delas. E eu citei o rádio, porque quando a gente liga o rádio e a gente mexe na sintonia, a gente capta uma estação de rádio. Que a gente não está vendo essa onda, mas ela se transforma no som. Essa onda, a gente poderia dizer que é o princípio espiritual que chega nele, que seria o princípio material. E o efeito é aquilo que a gente escuta. E assim como o rádio, que eu usei como um exemplo bastante simplório, todos os dias a gente é alvo de comunicação espiritual. Todos os dias nós somos influenciados através da nossa intuição, não às vezes de feitos mediúnicos, como foi citado, mas dos mais simples, que são as intuições, que chegam ideias na nossa mente, ideias boas, ideias nem tão boas, porque assim como o rádio, a nossa sintonia é que vai dizer o tipo de mensagem que vai chegar. Então, quando nós estamos com alguns problemas e que nós procuramos algumas soluções ou nos debatemos que as coisas estão acontecendo de uma forma que a gente não está satisfeito, nessa questão de sintonia, somos nós que temos que mudar a nossa frequência. Nós temos que procurar a estação que nós queremos e não simplesmente deixar esse rádio tocar o que ele quer. Nós é que temos esse poder na nossa mão. Já foi dito várias vezes uma frase que: me diz o que tu pensa e eu te digo quem te acompanha. É mais ou menos isso. Os nossos pensamentos, que são frequências que nós não enxergamos, mas que são emitidas, sintonizam com frequências semelhantes, tanto boas quanto más. É simples, né? E falando especificamente da questão das comunicações, nós temos conhecimento de que no século XIX, a doutrina espírita, ela começou naquele período, através de comunicações que os espíritos fizeram através de um grupo de pessoas estudiosas nesses assuntos. Não apenas num grupo, em vários grupos, em vários locais do nosso planeta, na mesma época. E a gente até pergunta, mas por que no século XIX, tão recente, Por que que isso não aconteceu antes? Por que que não vieram nos dar todas essas informações há muito tempo atrás, que nós já poderíamos talvez estarmos bem melhores do que estamos hoje? Será que estávamos prontos antes disso para receber esse tipo de informação? Se nós pegarmos a nossa cronologia, 160 anos é pouco. E ainda assim, nós estamos tentando entender esses conselhos, esses direcionamentos que eles nos deram, essas explicações sobre tudo o que existe, não só dentro de nós, mas ao nosso redor. O próprio Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, ele não pôde dizer tudo de uma forma clara, porque as pessoas não entenderiam. Se tu falasse naquela época de coisas que viriam a acontecer muito tempo depois, ninguém acreditaria. Ninguém entenderia para poder acreditar. É como quando a gente pega um livro de um assunto que nós não entendemos e a gente começa a ler e nós não compreendemos o que ele está nos dizendo, porque nós não temos os mecanismos para entender aquela comunicação. E nós fazemos o quê? Nós rejeitamos, nós jogamos de lado e vamos atrás de uma outra que seja mais própria ao meu entendimento. Então as coisas, elas acontecem no momento certo. Foi necessário que vários outros estudos na área da ciência se desenvolvessem, ainda mesmo que de uma forma bastante primária, para que depois viessem explicações sobre como tudo realmente funciona, sobre questões que a ciência não conseguia chegar num ponto. Porque as explicações espirituais, elas não se restringem apenas ao nosso relacionamento, elas nos contam desde a formação do nosso planeta até a nossa origem e para onde nós iremos. Tudo isso está de uma forma bastante racional explicada. Como foi falado antes também, da questão dos nossos trabalhos internos aqui, dos nossos grupos de estudo, onde realizamos um desenvolvimento mediúnico para que cada um que trabalha possa se desenvolver, como é o nome, possa se aperfeiçoar, para que as comunicações, elas possam cada vez mais ser fiéis no ponto daquela origem que chega. Então, nós recebemos ontem uma comunicação que acontece com frequência, mas só para a gente poder ter uma ideia do que nos é passado. Muitas vezes elas são com bastante profundidade. O título dessa aqui que chegou ontem, então, é Os Círculos. E eu vou ler para a gente ouvir ela. Muitas vezes o ponto de partida parece ser o ponto de chegada e vice-versa. O que ocorre é que necessitamos retomar a pontos em que não houve o real entendimento. Precisamos percorrer diversas vezes o que nos parece o mesmo caminho, mas é como se assistíssemos e protagonizássemos um mesmo roteiro de filme, mas com experiências e visões diferenciadas a cada nova reedição. Somos agentes de transformação interior da nossa própria e de quem faz parte da nossa vivência. Acolhemos e somos acolhidos. Aprendemos e ensinamos continuamente. Porém, por vezes, faz-se necessário que aparentemente passemos por situações muito semelhantes, a fim de que possamos realmente realizar a mudança interior necessária e profunda. Sejamos sempre receptores de novos desafios, para que, somados aos anteriores, sejamos cada vez mais próximos ao nosso Criador. Essa mensagem, ela já está fixada naquele mural ali e vai ser colocada naquele outro de fora. Porque a gente relendo, a gente compreende de uma outra forma, às vezes, de uma forma que a gente não entendeu na primeira. E a gente começa a perceber o que que ele quer nos dizer, essa semelhança com a nossa vida, de que nós precisamos muitas vezes repetir situações para que nós possamos aprender. Porque quando nós passamos na primeira vez, a gente não entendeu. A gente simplesmente passou. Então, a vida, ela chega a ser, às vezes, uma repetição de situações para que, através delas, a gente consiga realmente entender o que ela quer nos dizer. E, para encerrar, que nós falamos de comunicação, uma pergunta para a gente pensar. Todas as comunicações dadas pelos espíritos, elas são corretas? Elas são verdadeiras? Porque, como eu disse, né, o nome médium já traz uma certa... Então, quando vem algo de espírito, parece que também traz sempre uma verdade. E também, como foi dito antes, a gente deve observar. Observar o conteúdo e não quem dita. Porque, muitas vezes, por trás de um nome, pode vir um conteúdo com outro objetivo. De, muitas vezes, ganhar a simpatia, mas está minando aquele desenvolvimento, como eu disse, aquele trabalho de aperfeiçoamento interior de cada um. Porque uma das bases do Espiritismo é o conhecimento. Não simplesmente o trabalho, mas o trabalho com conhecimento. Para que, através do aprimoramento, através do entendimento, principalmente individual, para depois nós possamos compreender o resto, né, que nos cerca, a gente possa, assim, soltar essas amarras que nos prendem a tantas situações, a tantos conceitos errados que nós carregamos por tanto tempo. Então, comunicações mediúnicas, biblioteca nossa cheia de livros, todos eles através desse processo mediúnico, e que cada um, no seu objetivo, traz tantos ensinamentos, traz tantas libertações para cada um de nós. Que a gente possa aproveitar essa oportunidade, né, que é chegada a nós nos dias de hoje, e usar ela como uma alavanca para nós podermos realmente evoluir e caminhar em frente.